O problema dos incêndios tem a ver com o ordenamento, tem a ver com a fiscalização e tem a ver com a proteção civil. O ordenamento do território não temos, a fiscalização é fraquíssima e a proteção civil falhou redondamente durante o período dos incêndios, durante o tempo dos incêndios. Um outro problema daí decorrente, que é o apoio às vítimas, que não tem estado a correr da forma como devia correr, e há hoje pessoas com bastantes dificuldades económicas, naturalmente, e há empresários que não conseguem recuperar minimamente a sua atividade.